Mix, o respeitado do Pará. Goya. colocando você pra dançar no embalo do reggae. DJ Vitinho Mix. Esse sim agita, galera. Galera. Confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. DJ Vitinho Mix pra você dançar. Só namora. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar no grau. Vim aqui na favela pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Yuri Batistrada. Atenção, mano. Pra deixa sentar no favor, grau. Mano. Não. É que não tô conseguindo ir. Aí, Yuri. Não é esse beat. Tem que ser um beat calmão, né, velho? Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar no grau. Vim aqui na favela pra sentar no grau.

carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos xaropando pro som desses cara preta. Na baixa não, na baixa não, na baixa não. Me deixa longe dessa estrela. Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Oh, traz outra cerveja pra mim aí. Me deixa longe dessa estrela sensual. Mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam mais o coração que sente. Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona. Os pivetes jogando nos times de Barcelona. E se hoje tá de Nike, já teve com os pés no chão. Pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhão, hein? Quantas vezes no choro já regou meu sonho. O pensamento alto igual nuvem no céu. Talvez seja por isso que hoje componho meu sentimento num pedaço de papel. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Entre sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos xaropando pro som desses cara preta. Na baixa não, na baixa não, na baixa não. Me deixa longe dessa não estrela. Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Oh, traz outra cerveja pra mim aí. Me deixa longe dessa estrela sensual. Mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam mais o coração que sente. Olá, meu DJ Vitinho Mix. Olá, meu DJ Vitinho Mix. Vamos botar esses graves pra tremer. Só falta uma peça. Por falar em peça, você sempre atuou bem. Meu coração falta uma peça. Nessa sua peça eu fiz papel de refém. Essa dona é bagaceira. Coração puro, mas a mente é maluqueira. Disposição é o que não falta a noite inteira. Por fora é meiga, mas por dentro é traiçoeira. Oh, ela me envolve. Esse olhar dela mata mais que mil revólver. Não tá querendo guerra, eu tô procurando love. Se ligo pra ela, ela sempre tá no corre. Esse olhar dela mata mais que mil revólver. Não tá querendo guerra, eu tô procurando um love. Não se ligo pra ela, ela sempre tá no corre. Eu te liguei mais de mil vezes procurando um love. Marquei contigo às 10h30, mas saiu às 9. De novo foi lost. Eu me julgava sábio. Caí na armadilha quando provei dos teus lábios. Enquanto ela me beija, eu sinto um gosto forte de cigarro com cerveja. Me deixa instigado, depois trata com frieza. Foi tipo checkmate onde eu fui pego de surpresa. Então deixa eu jogar, que ela quer treta. Eu só jogo pra ganhar, tiro de escopeta. Cupido que vim me acertar. Quer me fazer de bobo, quer pegar o troféu sem ter terminado o jogo. Aqui não, aqui não. Ela me envolve. Esse olhar dela mata mais que mil revólver. Não tá querendo guerra, eu tô procurando love. Eu se ligo pra ela, ela sempre tá no corre. Ela me envolve. Esse olhar dela mata mais que mil revólver. Não tá querendo guerra, eu tô procurando love. Eu se ligo pra ela, ela sempre tá no corre. O povo mirou na cabeça. se acertou o coração. Tentei sair ileso, mas a minha é confusão. Cada beijo é um golpe, mão pro alto, tô no chão. Chão, chão, chão, chão, chão. Só por hoje, uma noite. Fica comigo só pelo prazer. Amanhã eu prometo que eu vou esquecer. Quer ver? Um, dois, três, não te esqueci. Quero outra vez. Falar em peça, você sempre atuou bem. Só mais uma vez. Meu coração falta uma peça. Nessa sua peça eu fiz papel de refém. Essa dona é bagaceira. Coração puro, mas a mente é maluqueira. Disposição é que não falta a noite inteira. Por fora é meiga, mas por dentro é traiçoeira. Dela mata mais que mil revólver. Não tá querendo guerra, eu tô procurando love. Eu se ligo pra ela, ela sempre tá no corre. Aqui não, aqui não. Aqui não, aqui não. Aqui não. Produções e mixagens DJ Vitinho Mix Produções, do estúdio Ultra Live.